Capítulo 27 dos Fidalgos da Casa Mourisca de Júlio Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 27. Entrando na herdade para cumprir a promessa feita a Clemente, Jorge encontrou o fazendeiro, que havia pouco tempo voltara de visitar os campos, sentado à modesta banca do seu escritório, examinando com atenção os livros de assento e algumas cartas que recebera. Usando da familiaridade com que era recebido naquela casa, Jorge entrara sem se mandar anunciar. Olá! Viva o Senhor Jorge! Exclamou o lavrador, voltando-se ao rumor de passos que ouvira. Venha cá! Venha, que temos novidade! Então o que há? Perguntou Jorge, sentando-se de fronte dele. Vamos a saber. Teve cartas do Porto? Não. É o que eu digo. Se está à espera de que os advogados lhe escrevam, bem tem que esperar. Aqueles senhores, saindo do escritório, não pensam mais nas demandas nem nos clientes. Olha quem! Eu cá entendo-me com os procuradores e não me dou pior. Ora, leia! E passou para as mãos de Jorge uma carta, na qual, de fato, o procurador lhe dava lisonjeiras informações relativamente ao pleito que a Casa Mourisca sustentava. A questão tomara uma face nova, depois da junção ao processo de certos documentos de importância, e o parecer dos juízes era favorável, segundo o que podia conjeturar o procurador, forte nestes prognósticos. A notícia não podia ser indiferente a Jorge. A boa solução desta demanda facilitaria consideravelmente os seus projetos económicos, e poderia depois tentar mais desembaraçado e com mais eficácia os expedientes que a sua meditação e a experiência da Tomé lhe sugeriam. Então o que diz a isso? Interrogou o fazendeiro. É de veras uma feliz nova. Diga-me agora se há ou não de vir tempo em que aquela casa negra tornará a ser o que foi. Espero que Deus me conceda essa aventura. Agora é necessário escrever para Lisboa para apressar o negócio. E com relação àqueles títulos que parece não estarem muito em ordem, recomendo-lhe este procurador, que é um homem diligente e seguro. Era já a minha atenção falar-lhe nele. Deixemos, porém, agora esta matéria, porque outro grave motivo me trouxe aqui e tenho pressa de me desempenhar da missão. Olá! Motivo grave. Pelo modo de dizer, parece que se trata de coisa de polpa. Não é de pequena gravidade, não, insistiu Jorge. E se quer que lhe fale a verdade, Tomé, não me é agradável a incumbência. Vá lá, estou daqui a adivinhar o que é. Temos algum recado do pai. O Sr. D. Luís sabe inventá-las de bom feitio. Às vezes tem lembranças. Mas eu já estou prevenido para tudo. Venha mais essa. Diga lá. Não, Tomé. Não se trata de meu pai. E não canse mais a cabeça que, por certo, não adivinha. E eu, em duas palavras, ponho-o ao corrente de tudo. O Clemente, o filho da Ana do Vedor, procurou-me há poucas horas para me pedir que me encarregasse de ser o seu mediador, em uma pretensão que ele tem dependente de Tomé. De mim? Deve ser bem esquisita, para que o rapaz não venha em pessoa falar-me. Então não somos nós amigos? Há delicadeza da parte dele nisto, porque a pretensão de que se trata é de certo melindre. Em uma palavra, estou encarregado de pedir para Clemente a mão de Berta. Jorge não pronunciou estas palavras com a mesma forçada placidez com que até ali sustentara o diálogo. Parecia que os lábios as repeliam, como se os escaldassem ao passar. Tomé recebeu sem estranheza a comunicação. Mostrou bem que a ideia dessa aliança não era nova para ele e que não carecia de tempo para a examinar, porque todas as faces dele já lhe eram conhecidas. Ah, pois era isso, disse ele naturalmente. Escusava de tantas cerimónias o rapaz, porque já deve saber por a mãe o que penso do caso. Pela minha parte, não ponho dúvida alguma. O Clemente é um rapaz de bons sentimentos, honrado como poucos, trabalhador, e tendo já de seu alguns haveres, que não são maus princípios de vida. É um rapaz de lavoura, como não podia deixar de ser o marido de Berta, que filha de lavrador nasceu também. Mas sempre tem mais um bocadinho de educação do que esses machacazes que por aí conheço, a quem não entregaria a filha nem que me apesassem a ouro. O Clemente não. O Clemente é um homem que sabe dar valor às coisas e há de conhecer que a minha Berta sempre se criou por a cidade e que por isso exige outro tratamento que não o dessa raparigada por aí, que de qualquer maneira está bem. Pois não acha que tenha razão, Sr. Jorge? Sim, respondeu Jorge, levantando-se e encaminhando-se para a janela, como para dissipar o despeito que lhe causava a maneira por que Tomé falava daquela aliança. Sim, Clemente tem maneiras mais polidas e, como diz a mãe dele, sabe muito bem fazer uso da senhoria e da excelência pela prática da correspondência oficial. Isso lá há histórias, tornou Tomé sem perceber a meia ironia das palavras de Jorge, que para nada lhe serve a senhoria e a excelência para o casamento. Entre marido e mulher não ficam bem essas cerimónias e não há como tu entre quem se quer bem. Estas palavras incomodaram tanto Jorge que principiou a tocar ruidosamente nos vidros como para não as ouvir. Tu entre Clemente e Berta! Tomé continuou. Mas eu não queria dizer isso. Quando falava nas maneiras do Clemente, queria dizer que ele tem isto, que não sei bem como se chama. Isto de um homem saber tratar com uma pessoa delicada sem a ofender. Porque vê o Sr. Jorge. Eu conheço homens que tiveram grande educação, muitos mestres e muitos estudos. Sim, senhores, e que estão sempre a dizer coisas que ofendem os outros. Quanto que muitos que não foram tão bem olhados em pequenos têm lá não sei que dom de conhecer as pessoas e sabem viver com elas sem nunca as escandalizar. Isto é assim como com uma delicadeza que não se aprende, que nasce com as pessoas. Ora, o Clemente é dos tais. Em vista do que ouço, reputo-me feliz por ter sido portador de tão fausta nova e de concorrer, ainda que secundariamente, para obter-lhe um genro tão precioso, disse Jorge, cujo despeito se exacerbava. Devagar, devagar! Esta é cá a minha opinião, mas não sou eu que me caso e, portanto, Berta é que há de decidir. Eu não duvido dar conselhos à minha filha e dizer-lhe o que penso deste ou daquele rapaz de quem ela se lembre para noivo. Mas constrangê-la, isso é que não faço. Certo, mas creio que Berta não será tão cega que não veja as excelências que concorrem na pessoa de Clemente e que não se lisonjeie da preferência que lhe mereceu. Pois, eu também quero crer que o não enjeitará, mas enfim, a gente vê as coisas com uns olhos e elas com outros. Por muitas juizadas que sejam, as raparigas afinal têm olhos de rapariga e às vezes lá descobrem em um homem umas coisas que as cativam ou que as desgostam. E ninguém pode saber o que lhes agradará mais. Em todo o caso, eu vou consultá-la. Muito bem, consulte-a. E se, como é de esperar do juízo dela, Clemente for bem acolhido, dê-me parte para eu participar ao meu constituinte. Jorge não podia despojar as suas palavras de todo o tom de ironia ao referir-se a Clemente. Mas, disse com certa hesitação Tomé, então retira-se já. Pois, não diz que vai consultar Berta. Mas, se se demorasse, podia já saber. A urgência não é tanta que se torne necessário esperar. Mas, enfim, esperarei. Vou dar uma volta pelo campo enquanto lhe fala. E tinha dúvida em ficar. Ficar onde? Aqui. A fazer o quê? A ouvir a resposta de Berta. Eu! Exclamou Jorge, com uma vivacidade que para Tomé não tinha explicação. Então o que tem? Não se trata de segredo algum. É uma proposta que vou fazer à minha filha e à qual ela responderá sim ou não e está acabado. A presença do Sr. Jorge nada estorva. Antes poderia dar à pequena informações a respeito do Clemente que ela conhece mal. O quê, Tomé? Acudiu Jorge irritado. Pois cuida que eu me encarrego de semelhante papel. Eu? Que interesse tenho eu em que Berta aceite a proposta de Clemente? Que certeza posso dar-lhe que fará bem aceitando-a? Eu sei lá. Clemente é um rapaz de quem sou amigo, mas não sei nem quero saber se dele se fará um bom marido. A respeito de casamentos, não dou conselhos. Não quero que me lancem depois as culpas. Neste assunto, cada um escolhe por si, porque para si escolhe. Informações a respeito de Clemente. Eu. Mas que informações quer que eu lhe dê? Pois não diz que é seu amigo? Tornou Tomé um pouco admirado com as maneiras impertinentes que notava em Jorge. Não é essa já pequena garantia para a minha Berta, que sabe o valor que têm os homens a quem o Sr. Jorge dá esse nome. Ah, não sabia que eu era a pedra de toque no conceito de Berta para julgar dos caráteres dos homens. Mais um motivo para ser reservado. Diga-me uma coisa, Sr. Jorge, insistiu Tomé em um tom mais decidido. Se soubesse que o Clemente era um miserável, um vicioso, um extravagante de más qualidades e estivesse persuadido de que seria um mau marido, ter-se-ia encarregado de pedir-me, em nome dele, a mão de minha filha? Por certo que não, respondeu Jorge prontamente e com toda a lealdade. Muito bem, pois é isso mesmo que eu desejava que a minha filha soubesse. O Sr. Jorge não lhe daria conselhos, diria somente. Encarreguei-me de dar este passo porque este homem é um homem honrado. Agora ou mais é com ela. Mas isso poria as coisas no seu lugar. Porém, uma vez que não queira... Passava-se naquele momento na alma de Jorge uma luta de resoluções antagonistas. Se por um lado lhe repugnava a proposta de Tomé, tentava-o por outra curiosidade dolorosa de saber como Berta acolheria o pedido de Clemente e a resposta que lhe daria. Receava que a íntima comoção que procurava sufocar se traísse na presença de Berta em tão solene momento. E, ao mesmo tempo, custava-lhe renunciar a observá-la quando ouvisse a proposta do pai. A curiosidade venceu. Esforçando-se por desvanecer todos os vestígios da sua perturbação, Jorge respondeu a Tomé, no tom de maior indiferença, que, visto que ele julgava conveniente a sua presença durante a entrevista que ia ter com a filha, pela sua parte não opunha objeção. E sentando-se outra vez à banca, abriu ao acaso um livro que fingiu examinar atento, mal podendo reprimir o tremor da mão com que o segurava. Tomé da Póvoa chamou a filha ao escritório. Jorge ouviu os passos de Berta descendo as escadas, sentiu-a abrir a porta e entrar na sala, levantou timidamente os olhos para responder ao cumprimento que ela lhe dirigiu e baixou-os novamente sobre o livro que abrira. Berta olhou interrogadoramente para o pai, que permanecia silencioso, como quem estudava a maneira de principiar. Afinal, entrou assim no assunto. Mandei chamar-te, Berta, porque se trata de um negócio sério que te diz respeito. A mim? Perguntou Berta admirada, alternando os olhares entre o pai e Jorge, que não erguia os seus. Sim, filha, a ti. O caso não é de espantar. Há um rapaz nesta terra, um moço honrado e trabalhador, a quem tu agradaste e que te pede para mulher. Jorge aventurou um olhar furtivo para o rosto de Berta. Viu-o mudar rapidamente de cor. Corou primeiro, empalideceu depois. Este rapaz, prosseguiu Tomé, é já teu conhecido. É o Clemente, o filho da Tiana do Vedor, de quem és amiga. Agora decide lá. Berta permanecia silenciosa, como se a inesperada notícia lhe tivesse tirado o uso das faculdades, a ponto de não compreender o que ouvira. Notando o silêncio da filha, Tomé acrescentou. O Sr. Jorge foi quem teve a bondade de se encarregar do pedido de Clemente, porque o rapaz não teve coragem para o fazer em pessoa. Jorge franziu ligeiramente o sobrolho a estas palavras que não quisera ouvir. Berta estremeceu e desviou para Jorge um olhar expressivo de profunda amargura que ele não observou. Voltando-se depois para o pai, perguntou-lhe com a voz trêmula e presa pela comoção. E que respondeu o pai ao pedido que lhe fez em nome de Clemente o Sr. Jorge? Eu, filha, respondeu Tomé. Pela minha parte, disse e digo que não ponho estorvos. Conheço o rapaz, sei as qualidades que ele tem e para genro agrada-me. Mas isso não tira. Tu é que deves dizer se ele te agrada para marido. Berta baixou, durante alguns momentos, os olhos e não respondeu. Depois, ergueu-os e fitou-os em Jorge, como a procurar-lhe penetrar no pensamento. Afinal, com a voz já mais firme, mas comovida ainda, disse. Visto que foi o Sr. Jorge quem se encarregou desta proposta, parece-me ter direito a pedir também a sua opinião a respeito dela. Jorge estremeceu e olhou para Berta de uma maneira que denunciava um íntimo sobressalto. A minha opinião, repetiu ele sem saber o que dizia. Sim, o Sr. Jorge é amigo do meu pai e julgo que meu amigo também. Não há de querer ver-me infeliz. Encarregando-se de dar o passo que deu, é de certo porque julga que eu poderei encontrar a felicidade seguindo o caminho que me facilita assim. A sua lealdade obrigou a dizê-lo francamente, se assim o pensa. E eu atrevo-me a exigi-lo da sua lealdade. Eu apenas cumpri a missão de que me encarregaram, mas não aconselho, balbuciou Jorge. O Sr. Jorge é demasiado sincero na sua amizade a meu pai para aceitar essa missão de um homem de quem receasse que me poderia vir a infelicidade, quer acreditá-lo. Jorge irritou-se. Irritou-se contra si, por a turbação que sentia, e contra Berta, por suspeitar que era o amor a Maurício que lhe estava ditando aquelas palavras. Por isso respondeu, com o tom irónico do costume. Não duvido afirmar que o Clemente é um excelente rapaz, que pode fazer feliz qualquer mulher que não aspira a mais do que a estima leal e sincera de um homem de bem. Vejo em Clemente garantias de que dará a uma esposa de ideias razoáveis aquela felicidade que consiste na paz doméstica e no amor da família. Mas eu não sei se isto satisfará a toda a gente. Aí está que as educações modernas fazem às vezes o espírito das mulheres mais exigente e habituam-nas a sonhar com certas poesias na vida que um homem como o Clemente sem dúvida não pode realizar. A essas agrada às vezes mais qualquer estovado, com a cabeça cheia de loucuras e o coração vazio, mas que tenha a brilhante qualidade de saber dizer falsidades em bonitas palavras. Depois, reprimindo esta excepcional vivacidade que estava espantando Tomé, acrescentou: se, como creio, Berta não está neste caso, parece-me que encontrará em Clemente o marido leal. Estas palavras pronunciou a Jorge em um tom sumido e baixando de novo o olhar para o livro que não lia. Tomé voltou à fala. Sabes que mais, Berta? Estas coisas querem-se pensadas. Tu darás a resposta quando quiseres, que a pressa não é muita. Berta atalhou. Não é necessário, meu pai. A minha resolução está formada. Pode mandar dizer a Clemente que aceito. Jorge sentiu enevoarem-se as letras do livro, como se lhe passasse por diante uma nuvem escura. Tomé insistiu. Não, filha, para que has de ser tão apressada? Valha-te Deus, pensa e depois resolverás. Já resolvi, meu pai, repetiu Berta com firmeza. Clemente é um homem honrado. Eu não posso aspirar a mais. Dizem que é uma alma generosa. Há de estimar-me. Eu não procuro outras delicadezas, além daquelas que sabem poupar-nos uma ofensa imerecida. E é tão fácil evitar ofender uma rapariga como eu. E, dizendo isto, desviava na direção de Jorge um olhar intencional. Pode mandar dizer a Clemente que aceito, meu pai, repetiu ela, concluindo. Vê lá! Olha que eu não quero que te constranjas. E agora deixa-me também falar à tua mãe, que sem a ouvir não é bom decidir nada. Espera-me aqui um pouco que eu vou chamá-la. E sem aguardar reflexões, Tomé, intimamente satisfeito com a pronta condescendência da filha, saiu da sala em procura de Luísa. Jorge não desejaria conservar-se mais tempo ali, só, na presença de Berta, mas faltou-lhe o ânimo para levantar-se. Ambos se conservaram calados por algum tempo. Jorge nem levantara os olhos do livro. Berta foi quem primeiro rompeu aquele glacial silêncio. Devo-lhe agradecer, Sr. Jorge, o muito cuidado que lhe merece a minha felicidade. Jorge ergueu a cabeça e fitou os olhos no semblante de Berta. A violência que ela fazia para reprimir a sua profunda comoção era bem manifesta. Espero que Berta se não decidisse pelo partido que adotou, senão por sua livre vontade, disse Jorge com mais brandura do que até ali. E que a minha ingerência em tudo isto não influísse de maneira alguma para obrigá-la a sacrificar a sua felicidade. Oh, por certo que não, atalhou Berta cada vez mais agitada. Eu sou, hei de ser muito feliz. E não podendo reter mais tempo as lágrimas que lhe subiam impetuosas aos olhos, ocultou o rosto entre as mãos e pôs-se a chorar. Jorge aproximou-se dela com compassiva solicitude. Por que chora, Berta? Perguntou ele com afabilidade. Se por acaso foi contra a sua vontade que deu aquela resposta, ainda está em tempo. Ninguém lhe pede um sacrifício, repara. Por que chora assim, Berta? Em vez de responder, Berta, levando para Jorge os olhos banhados de lágrimas, perguntou com a voz trêmula ainda. Ficará pelo menos extinta de uma vez com este sacrifício a aversão que me tem, Sr. Jorge? Jorge estremeceu. A aversão que lhe tenho... Que diz, Berta? Pois imagina. E quer ainda negá-la? Não sei em que lhe a tenho merecido, mas existe e bem clara se manifestou agora. Berta! Não lhe disse eu já no outro dia? E agora o que o moveu a encarregar-se desta proposta? E por que o fez com aquelas palavras cruéis? Eu bem as percebi. Meu Deus! Em que foi que o ofendi, Sr. Jorge, para ser tão severo comigo, quando para com todos é tão indulgente? A minha educação. Deus sabe se me deixei fascinar por ela. Deus sabe se não lutei sempre contra a imaginação quando ela me fazia conceber loucuras, como a todas as raparigas da minha idade. Quem pode condenar-me por elas se sou eu a primeira que as condeno? em que tenho mostrado esses defeitos de educação que tão severamente me censura. Se soubesse, Sr. Jorge, como, percebendo o seu desdém, tenho sido escrupulosa em procurar em todos os meus atos o motivo dele, Deus é testemunha de que nada descobri. Fale, já agora que está consumado o sacrifício, já agora que deve julgar satisfeita a expiação que me impôs, tenho direito a exigir de si o cumprimento da promessa que há poucos dias não ousou recusar-me. Bem vê, se descobriu em mim culpas, para remir as quais me marcou esta penitência, bem vê com que resignação eu a aceito e a cumpro. Valha-me pelo menos este pouco mérito para obter da sua parte uma declaração franca, já que não pode valer-me a sua amizade. Fale, Sr. Jorge, diga-me porque me quer mal. O que fiz eu? Que mais qualidades descobriu em mim para me tratar como trata? Fale! E a comoção cortava-lhe em meias palavras ao dizer isto. Jorge não estava menos comovido. Berta deixara-se cair soluçando em uma cadeira e escondia o rosto entre as mãos. Jorge, cujo semblante já não conservava vestígios da sua fria e habitual reserva, veio sentar-se junto dela, tomou-lhe afetuosamente as mãos e, dirigindo-se-lhe com brandura, disse-lhe: Vou satisfazê-la, Berta. Vou ser sincera e leal consigo, já que assim o quer. Escute-me e saberá a causa oculta de todo o meu estranho procedimento. Olhe bem para mim, Berta, para ler no meu semblante a sinceridade da minha confissão. Berta ergueu para ele os olhos, úmidos de pranto. Jorge prosseguiu, apertando-lhe com mais fervor as mãos que conservava nas suas. A causa íntima, a causa oculta das minhas ações para consigo, Berta, essa causa misteriosa que eu procurava esconder da vista de todos e sufocar no meu coração, quer sabê-la, Berta? Essa causa é o muito amor que lhe tenho. Berta estremeceu e, retirando as mãos das de Jorge, levou-as ao rosto como para reprimir um grito. Jorge prosseguiu. Agora há de escutar-me, Berta. Os corações reservados, como o meu, quando chegam a soltar a primeira confidência, precisam de se revelar inteiros. Escute-me. Amo-a. Amava antes mesmo de a ver depois do seu regresso à aldeia. Insinuou-se-me na alma este amor no meio das minhas preocupações e dos meus cuidados, sem eu bem saber como. Ouvia falar de si a seu pai. Lia as suas cartas, pensava em si e amei-a. Foi o meu primeiro amor. Nunca tinha sentido outro. Nunca sentira até a necessidade de amar. Nenhuma mulher me havia escutado uma só palavra de galanteio. Persuadir-me eu próprio de que o meu coração era superior à violência dos afetos a que os outros cediam. Quando, pelo que senti, me vi forçada a abandonar esta crença, quando comecei a duvidar da minha imunidade, assustei-me e irritei-me contra mim mesmo por me achar fraco. Quis lutar e vencer essa paixão que, a despeito da minha vontade, senti ocupar cada vez mais espaço no meu coração. Ai, Berta, começou para mim uma luta extenuadora. Quanto mais resistia, tanto mais me sentia subjugado. Revoltei-me contra a fatalidade deste afeto. Revoltei-me contra si, Berta, a quem desejava querer mal, por o muito que a amava já. Daí a rudeza das minhas palavras, a quase hostilidade do meu proceder para consigo. Para apagar o prestígio que o seu nome, que a sua imagem tinha adquirido no meu coração, supunha-lhe defeitos imaginários, inventava-lhe vícios de educação. Procurava assim alienar de si os meus afetos, antes que chegasse o temido momento de vê-la. Em vão, cada vez a amava mais. E no dia em que finalmente a tornei a ver, conheci que era irremediável aquela fatalidade. Amava-a, e muito, e tanto, que até ciúmes sentia já. Berta, a estas palavras, levantou os olhos para ele. Jorge prosseguiu respondendo àquele gesto. Ciúmes, sim, Berta, ciúmes que ralavam. Ciúmes que me enchiam de remorsos e que envenenavam quase o afeto que me ligava a meu irmão, porque era dele que os sentia. Vejam que má loucura a minha. É a Maurício que Berta ama, pensava eu. Seduzem-na as qualidades brilhantes de meu irmão, e contudo ele não a ama como eu. Então indignava-me contra si, Berta, e contra mim próprio, porque a amava tanto. A uma pequena pausa que Jorge fez na sua apaixonada exposição, Berta ergueu outra vez os olhos para ele e nesse olhar e à condenação daqueles ciúmes. Jorge continuou. E por que me assustava tanto este amor? Por que tentava resistir-lhe assim? Ao princípio, foi pela estranheza que me causou este sentimento novo e desconhecido. Depois, o receio de que fosse descoberto este amor em um homem que todos supunham incapaz de amar. Um quase pudor de coração. Finalmente, veio a reflexão aumentar estes receios. Se este afeto crescesse e me dominasse como paixão violenta e exclusiva, que obstáculos não teria a vencer? Que preconceitos não teria de calcar? Desprezando arraigados prejuízos de meu pai, incorrera eu já nas suas iras, mas desta vez desatendi-os, menos pela minha felicidade do que pela dele, para salvar o nome e a honra da nossa família, a cuja aviltação meu pai não sobreviveria. Tive por isso coragem para lutar e tenho-a para prosseguir. Mas agora tratava-se somente da minha felicidade. Era só a ele que eu teria de sacrificar os preconceitos, o orgulho, as radicadas opiniões daquele honrado velho. Faltava-me o alento para tentá-lo. Preferia dar-lhe um holocausto ao meu coração. E o sacrifício devia ser definitivo, porque a memória de meu pai o exigiria de mim. Impor-me-ia tão fortemente como ele próprio. Mas, se este amor fosse correspondido, faltar-me-ia o ânimo e até o direito de o sacrificar assim. Por isso fugi de me revelar, Berta. Por isso tentei antes fazer-me aborrecido do que estimado de si, de quem eu apreciaria o amor como um dom do céu. Creia. Por isso aceitei, com o coração a despedaçar-se-me, mas com um certo doloroso prazer, a missão de que me encarregou Clemente. Deus sabe o que eu sofri há pouco. A sua condescendência torturava-me. Nas suas hesitações, julgava descobrir vestígios de uma afeição por Maurício. Daí vieram todas as loucuras que eu disse. Eis o segredo do meu coração, Berta. Eis o mistério das minhas ações. Agora julgue-me e perdoe-me. Bem vê que também sofro. E terminando estas palavras, Jorge inclinou a fronte sobre a mão, como se o esforço que fizera o tivesse extenuado. Berta foi desta vez a que primeiro interrompeu aquele silêncio eloquente de paixão, com a voz ainda sobressaltada, mas com um olhar seguro, ela respondeu, apertando a mão de Jorge. A sua confidência leal e a sua generosidade deu-me coragem de ser também sincera. Jorge, repara, sem o menor receio nem hesitação, com o olhar erguido diante do seu, vencida por a confiança que se sente em uma alma tão nobremente generosa, também lhe faço a minha confidência. Jorge, eu também o amava. Jorge ergueu a cabeça ao ouvir a inesperada declaração e, por momentos, brilhou-lhe no rosto um clarão de alegria. Berta, baixando timidamente os olhos, continuou. Sim, também o amava, mas também tinha compreendido a necessidade do sacrifício de que fala e não serei de certo eu quem lhe tire o ânimo de realizá-lo. É antes para lhe dar coragem que lhe fala assim, para que a certeza de que alguém sofre consigo lhe dê alívio no sofrimento. Venero e estimo seu pai, como se fosse o meu, Jorge, e para lhe evitar uma dor, não acho grande o sacrifício do meu coração e dos meus afetos. E agora muito menos. Deu-me a certeza de que me não despreza. Era essa suspeita que me torturava. Agora sou feliz e sinto-me corajosa. Encaro sem desalentos o meu dever e o meu futuro. Não serão obstáculos os sentimentos da minha alma, porque deles sinto eu antes auxílio. É desta natureza o amor que lhe tenho, Jorge. Amando-o, aceitarei sem remorsos a proposta de Clemente. Vê, é porque este afeto enobrece e, enquanto o sentir, não receio de me tornar indigna dele. Apenas falarei com lealdade a meu noivo para dizer-lhe que não posso prometer-lhe amor porque eu não sinto por ele. Não, Berta, não! Não aceite a proposta de Clemente, se é verdade que me ama. Não aceite. Por que não, Jorge? Creia-me. É a mais segura maneira de vencermos este sentimento que a nosso pesar nos dominou. Ambos nós respeitamos muito o dever. Ele nos dará coragem. Berta, diga outra vez que me ama. Diga-me que me iludi sempre em relação aos seus sentimentos e eu vencerei as resistências que se opuserem a este amor, como tenho vencido as que lutavam contra os projetos que formei de salvar a minha casa da ruína. Que diz, Jorge? Nunca me poderá vir a felicidade da discórdia da sua família e bem vê que era inevitável. Eu sou a filha de Tomé da Póvoa. Lembro-me disso, Jorge. De Tomé da Póvoa, o antigo criado da casa morisca. O homem de quem o Sr. D. Luís recebe os serviços como humilhações e insultos. Seu pai estima-me. Ainda há bem pouco me abençoou, como se eu fosse sua filha. Não quero obrigar-me a perder essa estima que tanto prezo. Não seria feliz depois? Não podia sê-lo. Assim, conservarei a amizade de Todos. Porque o Sr. Jorge há de estimar-me sempre, não é verdade? Hei de adorá-la, Berta, murmurou Jorge submetido. Vamos, procedamos agora como se nada passasse entre nós. Ganhemos coragem para cumprir o seu dever e separemo-nos como bons amigos. E comovida ainda, estendeu a mão a Jorge, que a levou apaixonadamente aos lábios, cobrindo-a de beijos. Berta, Berta, não será quase um crime o que fazemos? Despedir-nos assim, quando pela primeira vez nos revelamos? Não, Jorge, não é. É um dever. Doloroso, mas é um dever. Ouviram-se as vozes de Tomé e de Luísa que voltavam. Jorge ergueu-se sobressaltado. Não posso simular a placidez necessária para falar-lhes e ouvi-los falar neste casamento, Berta. Como hei de ter ânimo para o presenciar? Adeus, e, se lhe faltar a coragem, tudo se remediará ainda. Adeus, Jorge. Havemos de ser dignos um do outro. Não fraquearemos. E Jorge saiu da sala para não se encontrar com Tomé. Berta recebeu os pais já com os olhos enxutos, ainda que agitada pela violência da última cena. Luísa parecia mediocremente encantada com a perspectiva do casamento que tanto satisfazia Tomé. Então é verdade, Berta. E tu quer-lo? Perguntou ela em um tom de quem duvidava. Sim, minha mãe. Julgo que devo aceitar. E o Sr. Jorge também te aconselhou? Sim, respondeu Berta mais enleada. O Sr. Jorge é de parecer que sim. Já se retirou? Perguntou Tomé da Póvoa, procurando com a vista. Já, disse que não podia demorar-se. E eu peço licença para me retirar também. E Berta apressou-se a sair da sala para se esconder no seu quarto e chorar. Enfim, concluiu Luísa suspirando e depois de seguir a filha com a vista. Vocês lá o leem, lá o entendem, mas não era isto que eu esperava. Então o que esperavas tu? Perguntou Tomé levemente despeitado. Julgavas talvez que viria por aí algum príncipe pedir-te a filha para casar? Eu cá me entendo. E eu também te entendo, que ainda ninguém te pôde tirar da cabeça umas teias de aranha que lá se meteram. Agora pelo menos deves estar desenganada. Luísa suspirou e não deu resposta, mas pensava consigo. Berta já eu vi, e a cara não é de noiva contente. Tenho pena de não ver a dele. Mas enfim, seja o que Deus quiser. Fim do capítulo 27.